fala que o chefe chegou. Eu quero minha parte, vim pra buscar em dinheiro o que investiu com minha arte. Fala que o chefe chegou, veio tomar conta. Pois futuro pra nós, mas nega, é dinheiro na conta. Dinheiro na conta, dinheiro na conta. Pois futuro pra nós, mas nega, é dinheiro na conta. Dinheiro na conta, dinheiro na conta. Pois futuro pra nós, mas nega, é dinheiro na conta. Quero mais grana no bolso, eles falam que sem ambição. Isso não tem a ver com vingança, nome disso é amor ou cifrão. Meus sonhos custam muito caro, por isso eu trabalho muito sem parar. Ameto 1 milhão na minha conta, não vou descansar enquanto não ganhar. A cena tá muito mudada, esse game tá fácil demais. Faz um pouco de grana pro investimento e eu mostro como é que se faz. Quem tá no topo nem sempre é o melhor, a fama é pra todos, então dê licença. E se eu não vencer nessa porra, pelo meu talento vou vencer pela persistência. Nunca tive calma, mas ter paciência foi minha virtude. Falaram não dá, mas meu pai me ensinou a ter muita atitude. Nega, só tô erguendo meu castelo. Minha nota sempre foi 10, mas no final da conta eu prefiro ter zeros, porra. Fala que o chefe chegou, eu quero minha parte. Vim pra buscar em dinheiro o que investiu com minha arte. Fala que o chefe chegou, veio tomar conta. Pois futuro pra nós, mas nega, é dinheiro na conta. Dinheiro na conta, dinheiro na conta. Pois futuro pra nós, mas nega, é dinheiro na conta. Dinheiro na conta, dinheiro na conta. Pois futuro pra nós, mas nega, é dinheiro na conta. Dinheiro na conta, favela no topo. Ousadia e trabalho, mostra pra esses cu como é que domina esse jogo. Dinheiro na conta, e a gente te mostra como multiplicar grana fazendo aquilo que gosta, nega. O plano do chefe é ficar milionário ou morrer tentando. Sou mais de 3 anos no corre pra fazer dinheiro igual Silvio Santo. Investi todo o meu talento no corre visando o lucro do negócio. Pouca gente aqui viu vantagem, mas quando virou também queria ser sócio. E nem precisei de empresário, eu gosto de quebrar as regras. Sempre acima do nível, a 1000 por hora igual papaléguas. Ambição faz parte do jogo, aprendi com minha mãe dona Ana. Deixei eles fazer por amor, é bom que pra mim isso sobra mais grana, porra, porra, porra. Zidane, rap, nega. Fala que o chefe chegou, eu quero minha parte. Vim pra buscar em dinheiro o que investiu com minha arte. Fala que o chefe chegou, veio tomar conta. Pois futuro pra nós, mas nega, é dinheiro na conta. Dinheiro na conta, dinheiro na conta. Pois futuro pra nós, mas nega, é dinheiro na conta. Dinheiro na conta, dinheiro na conta. Pois futuro pra nós, mas nega, é dinheiro na conta.